9832, vetoração pro 040, 2000 pés, limite localizador, número 2. Esquerda pro 040, 2000 pés como número 2, tá? 9832. Rodo 897, reduza para aproximação e cheque para pouso. 200, 897. Torre Salvador, muito bom dia, Altan 3171, box 06. Ciente da Índia, solicita autorização de tráfego. Ciente 3171, prepare da Eulê da Bridge e chame na frequência 121 decimal 9 para a cópia. Bridge 1219 para a cópia, 3171. Da Eulê da Bridge. Confirma, senhor. A subida prevista da Eulê da Bridge. Da Eulê da Bridge, ciente. Direita pro 80 para o localizador. Direito 80, logo, rápido, 9833. Para o Salvador, o TAN 3171, 406, assim está ainda, solicita autorização de tráfego. Linha 3171, vai me ver o que acontece. A saída prevista, por gentileza, senhor. 897, esquerda 120 para o localizador. 0 localizador, 897. Polo 715, vetoração, direita, proa 235, 2000 pés, em altitude autorizada com 1017, limite localizador. 235, descendo para 2000 pés, limite localizador, Polo 715. Ciente mil e meia para o externo em aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre, a frequência 1186897. 86, 1897, grato. Da 9832, reduza para aproximação e cheque para pouso. Em redução, opção 983. Lono 7 no 5, está seguindo 767. Seguindo, Lono 7 no 5. E pouso 10, vento 120 graus, 13 nós, pista molhada. 7, deu pouso 897. Dois, interceptou o localizador. Afirmativo. 5 milhas e meia para o externo em aproximação, cheque o trem, torre 1186. 18,6. Até daqui a pouco. Até. 1795, esquerda, proa 190. O próximo vetor será para o localizador. Inicie redução para aproximação e cheque pré-pouso. Esquerda 190, vou 1795 reduzindo. Isso é isso? Afirmativo. Ok, 9832, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Certo, senhor, contato 9832. Sete no 5, esquerda 120 para o localizador, chame estabilizado. 120 vai reportar estabilizado, agora 7 no 7. Cópia. Pro possível. Julio, autorizado 360, já no fundo jogou no meia. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 120, décima 8. Responda 5053. Então, autorizado Guarulhos, 360, via uniforme do Globo no meia. Decolagem pelo 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda após Trivia. Controle 1208, transponder 5053. Correto, 3171, chama para puxar acionamento. Chamar para puxar acionamento, 3171. Sobe 7 no solo 58, Leafs pela direita, chame solo 1219. Direita 19, boa. Boa noite, 97, dirige, por favor. Confirmo, boa noite, 97. 97, já liberamos o chamado solo, boa. Chame solo 219. Solo, bom dia, boa noite, 97, liberando a sua escuta. Bom dia, Gol. Taxi Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, o Gol, 97. Estão molhados. 7 de pro, pousa, carro 9833. Sétimo cinco, estabilizado. Estabilizado, agora no sétimo cinco. 5 milhas para o externo, em aproximação, checa o trem, chame a torre. 1186. 1186. Salvador, agora no 7. 1-5. 1-7-1-5, QNH, 1-0-1-7, mas na aproximação, checa o trem de pouso, pode passar o marcador externo. Vou estar passando externo, agora no 7-1-5. Opção 9832 no solo 00, Felipe pela direita, chame solo 1219. Viva direita 19, obrigado, tudo bom, opção 9832. Salvador, bom dia, Fernando 9832, Brasil. Bom dia, Adson. Já é até o 3. Mesmo 3, Adson, 9832. Salvador, TAM 3171, o Porto 06, com 218 atuado, alterna pontinhos, 4 horas de autonomia, solicita o posicionamento. Autorizado, táxi 3171. Oi, bom dia, tá 3890, gente da Índia, autorização Recife. Para a cópia, chame só 1209. Obrigado. Olá, bom dia, tá 3890 com a Índia para a Recife. 3890, bom dia, autorizado, nível 330 para a Recife. Trabalho vai ser. 58. Da pista 1-0, primeira curva à esquerda, pega Puca, Franco, João Caju. Controle 1-2-0, décima 8, responde 5-0-6-7. Autorizado Recife 330, Pesolo 58, decolada 10, Puca, Aracaju, 208, controle 5-0-6-7, transponde na 3-2-9-0. 3-2-9-0, corretinho para Puxa, Franco. 9-0. Sala, tá 3171? É que é pra acabar de pushback, posso sair dessa posição em segurança? Se verificar se dessa posição não tem, não tem problema, creio que não. Fica ao seu critério em coordenação com a equipe de solo. Ah, então tá ótimo, obrigado. No 715, no sala 04, livre pela direita, chame solo 209. 7, livre à direita, 209, boa, no 715. Salvador, bom dia, voa na 715, livrou na 6, pode. Livrou na 715, de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, voa na 715. Salvador, TAM 3171 com 218 a bordo, alterna com 15, 4 horas de autonomia, solicita o táxi. Índia 3171, no ponto de espera, chame torre 118.6, ajuste 1017, com voo. E a Índia, até o ponto de espera da 10, torre 18.6, o 3171 do Grato, um bom dia. Salvador, muitíssimo bom dia, San 3153, vem cá. Diga. San 3153, este é o controle de Salvador, meu cordial. Acione identificação, desça para 8000 na bomba. 8000 na bomba, San 3153. Salvador, San 3171, pode esperar, 10, pronto para decolagem. San 3171, autorizado a olhar e decolar a pista 10, vento no 30 graus, 129. Autorizado a olhar e decolar 10, San 3171. Autorizou 153, aproxima-se de Alagoinhas, 17 mil. E autorizado para 5 mil. 5 mil, tá 3153. Pode voar direto, Duna? Positivo, livre. Duna na proa, tá 3153. No 71, decolado 12, chame o controle 120, decimal 8. 20, 3171. Controle, bom dia, 3171 da TAM, 1700 por 360. Tô 31971, este é o controle Salvador, meu cordial, após 2000, gira à direita, voe Leda, após Leda Bridge, contato radar. Após 2000, direita, Leda, Leda Bridge, 31971. Salvador, bom dia, eu vou 104. 104, possível. Copiar sua frequência ou na sala? Para a torre. Pode copiar sua frequência mesmo, autorização Galeão? 1209 para a cópia. Obrigado. Salvador, bom dia, bom 804. 804, ciência da informação direta. Afirma Juliette, 2855. Voo 804, autorizado Galeão, nível de voo 360. Via pêndulo 10, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120.8, transponder 5071. Total 9990 com a Juliette. Total 9990, meu cordial, este é o controle Salvador. Vamos descer para 3 mil pés, ajustado 1097, direto do Nubro ILS. Meu cordial, bom dia, descendo para 3 mil pés na torre de Duna, o total. Camarada. Salvador, bom dia, Web. Fui trazer o centro da Juliette. Pronto, cópia. 5891. Web 5891, autorizado Curitiba, nível de voo 360, via Pedulo 21. Após Sorocaba, interceptor Upper Alpha 310. Pistão 10, curva direita após decolagem. Saída Arbor, Elefa. O controle 120, decimal 8, transponder 5105. Autorizado Curitiba no 360, decola da 10 à direita, Árvore Elefa, Amper 021, após Sorocaba, Amper Alfa 310. chama o controle 208 e aciona 5105, F5891, portão 5. FAB 5891, sai na saída Arbo, Elefa. Arbo, Elefa, 5891. 5891, sentando para possível acionamento. Chamarei, obrigado. Alô, Salvador, Altan 3597, bom dia, Sente da Juliette, portão 4, autorização Brasília. Altan 3597, autorizado Brasília, nível de voo 380. Via Pesulu 197, pistão no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 120 decima 8, transponder 5106. 380 Brasília, via Pesulu 197. Eu colo a pistão na zero, direita, Alfa, Alfa, 5106, transpondo na 1208, controle. 3597, a saída será Arbo, Alfa, Romeu, Bravo, Oscar, Romeu. Arbo, Arbo, Alfa. 3597, sentando para pushback, acionamento. Sim, faremos. Salvador, bom dia, voando 642, centro da Juliette, operação tráfico para Recife, no portão, será compressão no 01. Gol no 642, autorizado Recife, nível de voo 390, via Peruíche 58. Pistão no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. O controle opera em 120, decimal 8, transponder 5103. Autorizado Recife, 390, na Peruíche 58, ele cola da 190, Puca, Caju, 1208, 5103, eu transponder. Gol no 642. Qual o nome 642 após a decolagem da curva esquerda, chama o ponto para pushback acionamento. A decolagem curva esquerda, vai recortar o gol no 642. Pisou no 5-3, passa a Bahia de Aratu. Inicie redução para aproximação e cheque para pouso. Iniciando redução, para 3153. Total 9990, 40 milhas, desça para 2000, voa sobre a água, câmbio. Para 2000, sobre a água. Salvador, 3171 da Terra retornando. Prossiga, capitão. Por favor, qual a frequência? 1251? Positivo. Tem uma outra, daí ele não responde. Tem sim, vamos anotar? Vamos lá. Vamos lá, no setor a gente tem 13325 e mais algumas, 1260, 1288, 12545, 12685, 8861 no 3452, 10096, mas são mais antigas, né? Só um pouquinho, então vamos lá, 1325, 260, 288, 245, 2085, 8861, 1096. Obrigado, bom dia. Boa. TAM 3153. Curve à esquerda, voe para Simbra, descendo para 1700, está autorizada aproximação e LS. 3153. Curvando, camarada estabilizada, TAM 3153.